Antes de tudo, agradecer o convite que me foi feito pela professora Joana Pereira. O que eu vou aqui explorar hoje faz parte integrante de uma investigação, um trabalho de investigação feito dentro de um grupo de investigação lá pelas da casa, que está incorporado nas estruturas de investigação científica da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto. O que me interessa abordar particularmente é, dentro de uma cultura arquitetónica, perceber como nasce uma arquitetura da casa especificamente dirigida para o alojamento operário. E é, portanto, é dentro desse contexto que eu preferirei algumas palavras. E é sempre num registro muito histórico. Eu vou ler, por questões essenciais de controle de tempo, vou ler um texto, se me permitem. A comunicação analisa brevemente uma das polémicas que, nas primeiras décadas do século XX, animava a política edificatória de realojamento ou alojamento operário. A utilização da casa unifamiliar isolada ou agregada, promovendo uma ocupação extensiva do território e, por oposição, o recurso a edifícios de habitação coletiva a instalar na cidade consolidada, em parcelas livres ou a libertar por demolição de construções insalubres. Ambos os casos constituem leituras sobre a unidade de habitação mínima, com claras divergências quanto ao entendimento da cidade como realidade social e também física. A partir de finais de 1800, podemos estabelecer uma linhagem de propostas legislativas que dão preferência à moradia isolada. Esta como meio para atingir um objetivo que está para além da simples garantia de abrigo digno, o grande problema social dele. Ou seja, o controle higiênico e sanitário favorável à robustez física e moral do indivíduo em proveito de uma ideia de coesão de pátria. Esse propósito está presente, por exemplo, no projeto de lei de 1901, inspirado na experiência dos bairros operários do comércio de Porto, submetido à Câmara dos Deputados por Guilherme Santa Rita. No texto pode ler-se que em 2/3 do empreendimento, portanto, um empreendimento proposto, ou pelo menos a ser promovido pelo Estado, as casas deveriam ser térreas, estou a citar, separadas por 1,20 m, e cada uma ter um jardim de 6 metros. Num discurso complementar a esta proposta de lei, à Câmara de Deputados, relativamente ao alojamento operário, lia-se: questão primacial, porque encarada sob o ponto de vista da legal constituição da família, ela nos mostra, nos ensina, como essa constituição e essa manutenção se efetuam segundo as leis da moral e da higiene, como o seu poder de orientação se reflete nos destinos do indivíduo como membro da coletividade e, por consequência, como ação produtora determinativa de um aperfeiçoamento constante e de uma maior e melhor distribuição, consumo e circulação da riqueza de um país. Portanto, isto é dito em 1901 e confere aqui uma certa ideia de higienismo e também de eugenismo, que depois há de perseguir toda esta produção da casa até ao Estado Novo. Portanto, há aqui uma continuidade nesta leitura da casa. Como digo, 30 anos decorridos, mantém-se clara a empatia pela construção habitacional unifamiliar na política social de habitação de Estado Novo, vertida no famoso Decreto-Lei número 23052 de 33, onde se diz, passo a citar, a casa económica como moradia de família com quintal, porque o nosso feitio repele o falanstério e tudo aquilo que atenta contra a reserva e o pudor que são inseparáveis na nossa vida familiar. Análogas, estas duas situações, tanto de Santa Rita como do Decreto-Lei, um documento mais oficial, estas duas menções permitem delimitar o período em que se inscrevem os dois casos de estudo que aqui queremos expor, ou seja, os bairros operários do Jornal do Comércio de Porto, construídos entre 1899 e em 1914, e o Bloco de Habitação Coletiva da Rua Duque de Saldanha, construído entre 1938 e 1940, e mandado construir pelo Município de Porto. A partir de meados do século XIX, ia passar agora a contextualizar mais a situação do Porto. A partir de meados do século XIX, o discurso crítico sobre a arquitetura doméstica, até aí praticamente centrado nos problemas da casa burguesa, passa a ser gradualmente dominado pelo tema da habitação corrente, em particular sobre a questão social do alojamento operário. Em Portugal, até aos anos 30 do século passado, o interesse académico e profissional dos arquitetos sobre o desenho das casas económicas é quase inexistente, cabendo a dinamização do debate a outras profissões cada vez mais interessadas nos problemas da urbe: industriais, engenheiros, cientistas, jornalistas, médicos e, obviamente, higienistas. Nessa discussão alargada, a higiene estabelece a plataforma de consenso entre disciplinas diversas e confere o grau de legitimidade política para a forma da cidade e do interior doméstico. No contexto particular da habitação operária produzida no período compreendido entre a última década da monarquia constitucional e o Estado Novo, o higienismo, entendido como ciência, mas também como moral, aplicado ao pensamento e à produção da habitação, permite-nos identificar uma rede de reformas traduzidas nas seguintes medidas. Primeiro, a criação de nova legislação habitacional e laboral. Segundo, a implementação e o controle de práticas higiénicas e morais. Terceiro, a promoção de tecnologia de controle ambiental de edifícios e do espaço urbano. Quarto, a formação de competências técnicas e a reorganização das entidades responsáveis pela regulação da cidade. Esta dinâmica reformadora é disputada pela gradual expressão no espaço público, aqui considerado no sentido lato, de problemas até aí escamoteados pelo poder. O forte desenvolvimento industrial existente no Porto no final de 1800 e o associado crescimento demográfico alimentado por uma população emigrada do tempo agravou e fomentou o alojamento barato e débil baseado numa sobreocupação das casas existentes ou fomentado no interior dos quarteirões através da construção massiva de filas de pequenas casas insalubres e miseráveis. Era uma face da cidade escondida a que os higienistas irão dar visibilidade por ser um potencial antro de infestações. No slide do lado direito, fiz ali uma fotografia que apanha exatamente esta investigação de ordem científica que é feita sobre as ilhas, baseada na ciência estatística que à altura estava a ser desenvolvida. Será essa realidade espaços escondidos, sombrios e infectos tomado pelo médico portuense Ricardo Jorge? Em 1885, sob os rumores das vagas epidémicas que assolariam o país, Ricardo Jorge escreve o livro Higiene Social Aplicada à Nação Portuguesa, onde promove a nova ciência higiênica contra o atraso sanitário das urbes. Convidado depois a trabalhar para a Câmara Municipal do Porto, isto é uma história já conhecida, incrementa uma série de inquéritos e estudos analíticos que funcionarão como fundamento científico para o lançamento de um conjunto de propostas profiláticas. Sob a pressão de uma iminente eclosão epidémica, começam a ser introduzidas alterações significativas nos procedimentos administrativos e nas normas regulamentares sobre a construção de edifícios. Destaca-se em 1895, ao nível das estruturas municipais, a obrigatoriedade de instruir os processos de licenciamento com plantas, cortes e alçados e pormenores da rede de saneamento, então apenas era necessário entregar o alçado da rua. Aliás, isto é um instrumento muito precioso de investigação, uma vez que a partir desta data nós começamos a ter material de análise dos edifícios bastante alargado. Depois, ao nível nacional, será publicada diversa legislação, procurando implementar como fins estratégicos um conjunto de medidas das quais destacamos a estatística demográfica ou sanitária, a salubridade dos lugares e habitações, a higiene da indústria e do trabalho. Na sequela deste fluxo normativo ilegal, originado pelo Regulamento Geral de Saúde, também indiretamente implementado por Ricardo Jorge, surgem, em 1903, o Regulamento sobre a Construção de Prédios Urbanos e o Regulamento sobre a Salubridade das Edificações Urbanas, documentos estes que estarão depois na origem do atual Regulamento Geral das Edificações Urbanas, que há de ser implementado a partir de 1951. Portanto, neste panorama, e com Ricardo Jorge e os seus pais, que em Lisboa também há um processo muito análogo, esta reforma sanitária, que decorre entre 1899 e 1901, consagra o conceito de Estado higienista. Inicia-se assim o século com a estabilização de um conjunto de instrumentos operativos capazes de manter o controle sanitário do existente e agendar ações de melhoramento infraestrutural da cidade. Pelo contrário, as medidas públicas de incentivo à promoção privada de habitação barata para as classes desfavorecidas haviam fracassado, continuando contra todas as medidas administrativas proibitivas a prosperar o alojamento das ilhas ou no vão de escada dos prédios da zona medieval. Pronúncio dos fundamentos liberais em que assentava a estrutura socioeconómica nacional, pelo menos até à implantação da República, era a inexistente participação do Estado na promoção direta de habitação de baixos custos dedicada às habitações, às classes laboriosas. Os exemplos construídos chegam-nos essencialmente por via da iniciativa privada, por três ordens de razão: filantrópica, associadas à lógica produtiva da fábrica, e por interesse imobiliário, explorando a grande procura de casas baratas por parte do operariado. E neste slide que vos apresento estão aqui alguns casos avulso. Por exemplo, do lado direito em baixo é o famoso bairro da operário da fábrica da Ariosa, portanto vinculado à fábrica. Em cima estão os bairros, do lado esquerdo, o bairro de Monte Pedral, que mestre de Porto. Depois, do lado direito, o bairro social da Arrábida, este já da promoção camarário com alguma intervenção de Estado. E depois, em baixo das casas de intervenção privada, o bairro da Garantia. E em baixo, o bairro dos Pobres, chamado Bairro dos Pobres, da promoção privada ligada à Misericórdia. Com os governos republicanos, acrescenta-se a esses casos de iniciativa total ou parcialmente pública, como é o caso do programa dos bairros sociais e o das colónias operárias. Portanto, foi em 1915, 1920, praticamente. Este mapa é um mapa de localização, é um bocado também só para referir que há uma certa lógica de conectar estas novas implantações com as grandes manchas industriais à altura da cidade. Apesar do número de bairros construídos ter sido irrelevante na resolução do alojamento operário, e isto é importante do ponto de vista social, não é tanto do ponto de vista da arquitetura, uma vez que nos interessa particularmente analisar todas as estratégias de projeto que andam à volta deste fenómeno. Como dizia, irrelevantes na resolução do alojamento operário, algumas das operações realizadas ou projetadas constituem momentos experimentais que estão na origem de uma narrativa que irá atravessar todo o século XX, protagonizada pela habitação de custos controlados. No Porto, o processo conturbado da passagem da ilha para o bloco é sintomático das dinâmicas sociais e urbanas provocadas pela necessidade de implementar bairros operários para o realojamento das classes trabalhadoras. E então iria passar a descrever brevemente estas duas realizações, que era os bairros operários do Comércio de Porto. Provavelmente é uma análise desequilibrada, porque eu tenho muito mais material sobre os bairros operários do que sobre o Bloco de Saldanha, uma vez que o Bloco de Saldanha sai um bocadinho do âmbito da investigação, eu propunha-me investigar até ao Decreto-Lei 33. O Bloco, apesar de ser um processo que decorre antes do Decreto 33, ele, na realidade, é construído em 38 e, portanto, tem material de análise muito recente e muito ainda por fazer. Uma das realizações no Porto dos bairros operários foi da responsabilidade do Jornal do Comércio do Porto. Para se compreender a singularidade dos projetos dos bairros do Comércio do Porto, é necessário ter presente as precárias condições de alojamento do operariado portuense, o processo atrás referido de controle sanitário consolidado por Carlos Jorge e a presença mobilizadora também de um personagem da cidade pouco estudado, o diretor à data do jornal, Bento Carqueja. Parte da razão filantrópica de ação pode ser encontrada na produção teórica de Bento Carqueja, nomeadamente naquela dedicada à questão social, como é disso exemplo os livros O Futuro de Portugal, publicado em 1900, ou O Povo Português, Aspectos Sociais e Económicos, de 1916. A decisão de promover alojamento para as classes pobres foi estimulada diretamente pelo surto mortal de peste bubónica que, em 1899, dizimou parte da população residente no Velho Burgo e se alastrava perigosamente para as redondezas, pondo em risco a própria burguesia. Para o financiamento dessa causa, Bento Carqueja reunirá o apoio direto benemérito de oriundos dos mais diversos setores da sociedade, incluindo a família real. A implementação e a rigidez do processo é notável. Uma vez que a primeira pedra do bairro inaugural, do Monte Pedral, da autoria do arquiteto portuense José Marques da Silva, é colocada 12 de novembro do mesmo ano. O documento assinado pelos proprietários, que estabelece a construção das primeiras casas, refere que os bairros, passo a citar, seriam dotados com as máximas condições higiênicas e organizados em harmonia com os melhores modelos destas fundações no que forem adaptáveis no nosso país. Esta é outra questão muito, muito importante para a cultura arquitetónica, porque tem a ver sobre o aparecimento desta nova arquitetura. E sobre isso está as referências a modelos que na altura circulavam pela Europa e essencialmente pelos Estados Unidos. E são esses modelos que são referidos nesta introdução ao texto de um texto legal que fundamenta a operação dos bairros do Comércio do Porto. Em notícia de 1905, sobre os próprios bairros, o jornal publicava: em todos esses tipos de casas, houve a preocupação de criar habitações acomodadas ao nosso clima e ao nosso meio social, sem se perderem de vista os requisitos a que, segundo as opiniões expressas por higienistas, por sociólogos e por arquitetos em livros e congressos, devem satisfazer as casas baratas para realizarem completamente o fim útil e humanitário que se propõe. Esta localização dos bairros, apesar de serem terrenos cedidos pela Câmara, portanto, terrenos sem grande vantagem imobiliária, eram sítios estratégicos, quer do ponto de vista da colocação em relação às ventilações e ao sol, quer como na sua relação com as zonas industriais. Os responsáveis diretos pelos projetos das várias soluções arquitetónicas foram os arquitetos, como já disse, José Marques da Silva e Tomás Pereira Lopes, que fará a segunda fase do Monte Pedral, o mestre de obras Manuel Furtado e Oliveira Mota, e o engenheiro de Minas, Joaquim Gaudêncio e Rodrigues Pacheco. Aliás, depois um homem que irá estar ligado à fiscalização dos bairros dos bairros sociais, implementados pela República. As propostas que apresentam, apesar da sua discrepância quanto ao grau e complexidade formal e funcional, seguem um tipo de casa-jardim, tal como circulava num livro As Habitações Operárias, publicado em Paris por Emile Muller e Emile de Cochot, que retrata as soluções europeias e americanas das mais importantes experiências no âmbito do alojamento operário. O livro provavelmente era conhecido pelos que frequentaram a Academia Parisiense, por exemplo, o arquiteto Marcos da Silva, foi também difundido em Portugal em circuitos de interesses distintos. Encontramos ainda hoje um exemplar destes na biblioteca do Instituto de Carlos Jorge. Estamos perante um manual de prática projetual abrangente que realça quer as características técnicas de construção, como as novas oportunidades de fazer a moderna cidade. E esta moderna cidade é o modelo que decorria na Europa e é exatamente a cidade de Jardim. Aliás, Barry Parker, que vem a Portugal para desenhar Avenidas Aliadas, e Barry Parker é um dos principais fundadores e fomentadores do movimento da cidade de Jardim. Conforme a intenção dos autores, o livro devia constituir-se como instrumento pedagógico e técnico para a expansão do movimento das cidades operárias. Todos estes tipos de casas que são implementados são baseados numa unidade mínima, elaborada e repetida por simetria, muitas vezes simples ou dupla, que permite criar uma imagem, diríamos, palaciana, de escala urbana grandiosa e de cariz rural, excetuando o bairro do Lordel do Ouro. Os outros introduzem na cidade, no quadro da habitação corrente, uma nova gama tipológica, uma estrutura urbana oposta à cidade contaminada. Essa oposição é verificada, isso é bastante perceptível na imagem inferior, essa oposição é verificada a vários níveis. São soluções extensivas de baixa densidade, baseiam-se numa arquitetura romântica que introduz no urbano industrial o elemento pastoral. Isto é uma imagem à época do bairro social, muito inspirado nos bairros que mais se põe. Quando Bento Carqueja propõe construir alojamento para o operariado, é claro uma estratégia de intervenção social e política assente nos seguintes propósitos: fomentar uma arquitetura disciplinadora que permeia os mais competentes e morigerados e cria hábitos de ordem e de higiene, uma arquitetura moderna que integra os princípios modernos de solubilidade e acomodação, uma arquitetura barata, disciplinada pelo habitar mínimo e, finalmente, uma arquitetura experimental, com modelos diversificados e abertos, que, como refere Manuel Fortunato Oliveira Mota, em Notícia do Comércio do Porto, e fazendo a transposição para o Bloco de Habitação de Saldanha, citando, provado como está que são estas, portanto, os blocos, as construções que mais económicas se tornam, para desejar seria que se fizesse, a pretexto de experiências, uma construção deste género. E é o que irá acontecer cerca de 40 anos depois. Para terminar rapidamente, o Bloco Camarário da Habitação Económica Coletiva da Rua Duque de Saldanha constitui um caso único de consumação em plena execução do programa das casas económicas de uma solução contrária ao pensamento autoritário vigente, aparentemente subversiva. É esclarecedor o testemunho do anterior Presidente da Câmara, Alfredo Magalhães, cujo mandato havia cessado em 36, portanto, um ano antes da implementação do Bloco. Diz ele: no tocante a obras municipais, muito reclamadas por processos tão cómodos como de liquescentes, em regra não subordinadas a qualquer plano lógico e oportuno, elas resultam não raro antagónicas com a própria orientação do Estado Novo. Está neste caso o caravanserário diabolicamente imaginado para a habitação das classes trabalhadoras, que a Câmara, a procurar terreno mais desafogado, e este é o sentido irónico do texto, foi encontrá-lo junto de um cemitério. Consoante as reclamações do urbanismo fino e da eugenia científica de Ernie Ecri. Face ao cavalgante problema das ilhas, sistematicamente indicado pelas várias enquetes que entretanto se realizam, e à derrapagem financeira das experiências públicas do Programa Republicano dos Bairros Sociais e das colónias operárias, rapidamente se verifica que o modelo deve ser outro, implantado onde a comunidade reside. E este também é uma inovação desta política que momentaneamente varre a Câmara, que é colocar os blocos junto à origem do problema. Este sentido prático de resolução do problema fixará, pelo menos no Porto dos anos 30, a única solução possível de implementar. Não pelas razões que aponta Raul Tamanini Barbosa em 1932, na Liga de Profilaxia Social, quando diz que tudo indica que nos encaminharemos gradualmente para uma época de verdadeira fraternidade entre os homens, já visionada por esse sonhador inesquecível que se chamou Charles Fournier, portanto, uma relação direta ao famoso falanstério, mas simplesmente porque era necessário construir 15 mil casas para dar abrigo a 60 mil pessoas que, entretanto, habitavam nas ilhas. Portanto, esse é o problema prático que tanto a DGEN como a Câmara têm que resolver. E é nesse sentido que quer projetos como os arquitetos Joaquim Madureira e Amoroso Lopes para o bairro de São Vítor, numa continuidade com a estrutura urbana existente, propõem, como também é proposto e construído, essa é a grande diferença para o Bloco de Saldanha, é que ele é realmente construído, o Bloco de Saldanha. O processo do Bloco de Saldanha é muito conturbado. Desde o problema de cercas que são discutidas ainda, ainda durante a execução do Bloco, como a discussão do programa, primeiro é feito o Bloco de trás, portanto, num sentido de abrir este novo tipo de atitude à cidade, como depois se prevê a construção do bloco à frente, tapando, ou seja, formando uma nova ilha, escondendo o bloco que está atrás, como através da alteração do programa. Ainda durante a construção, é discutido o programa sobre o bloco da frente, implementando aí uma espécie de analogia com o regime das casas económicas operárias, que previa a instalação de equipamentos nos bairros, e, portanto, também há, às tantas, a alteração do programa para contemplar uma escola, clínica, etc. O Bloco de Saldanha constrói-se, e é isso que o marca, para terminar. O conjunto dos dois edifícios de galeria introduz na cidade tradicional uma arquitetura branca, moderna e internacional, contrária a uma linha oficial que tenta um léxico de formas definidas naquilo que ela própria institui ser os eternos elementos característicos de uma arquitetura verdadeiramente portuguesa, um bocado na perseguição das ideias da Bolívia. Nega o aclamado individualismo do povo português, que rejeita todas as formas de coletivismo para evitar as contaminações morais que as grandes coletividades permitem. A propriedade privada, base para a estabilidade dos valores da família, garante um património estável, era igualmente negada. Ao contrário, como refere Manuel Mendes, o Bloco de Saldanha é o sintoma da monumentalização do coletivo pelo impacto na estrutura parcelar da cidade onde se implanta e onde a destrói. Por isso lhe chamavam à altura o Karl Marx of português, numa referência clara à Viena Vermelha, comparando a experiência com a Viena Vermelha. Muito obrigado.